307, bom dia. Qual o nível? Pro Rio de Janeiro? Seu 36. Ok, 36 em coordenação, aguarde o instantinho pra cópia. Ok, 17, tô operando? Afirmativo, tô operando 17, tá agora tendo obra na 10, ok? Azul 4007 na escuta para cópia. Azul 4007 está autorizado para o Rio de Janeiro, Santos Dumont. O nível 360, aerovia Upper Whisky 50. Decolando da 17, curva à direita, saída da EL, transição de Né. Transponder ao 5547, o controle opera em 119.35. Corteja. E ouvir o seu cotejamento, ok? Cheque o rádio aí, ok? 360 autorizada, por 50 da Eltimia, 5547 chamado, 1935. Só o controle 1935, ok? Chame próprio, puxa acionamento, azul 4007.